pressão, teste de glicemia, nebulização e tudo em espaço climatizado. Nossos medicamentos são de alta qualidade com os menores preços de fronteiras. E você ainda pode pagar com todos os cartões e pode até dividir em 30, 60 e 90 dias. Farmácia Bom Preço, atendemos de 8 da manhã às 10 da noite. E se você preferir, levamos até você pelo Disque Entrega, ligando para 999-24-9218. Farmácia Bom Preço, uma farmácia completa cuidando de você. Aproveite as nossas promoções. Venha nos visitar. Fone 999-37-2102 e o Disque Entrega 999-24-9218. Farmácia Bom Preço. É economia com mais saúde. Farmácia Bom Preço, agora em novo endereço, Avenida 7 de Setembro, ao lado do Mercadinho Patrícia e da Metalúrgica Magnata. Neste Fronteiras tempo de festa e Piauí. Reflexão, desejo que o Natal traga paz ao seu coração e união ao seu lar. Que o ano novo chegue abençoado, com saúde, novas oportunidades e conquista para todos nós. Que possamos continuar caminhando juntos por uma região mais forte e desenvolvida. Feliz Natal e um próspero 2026. Mensagem do Dr. Júlio César Filho. Oi, gente! Olha, gente, Everaldo Variedades. Tudo em acessórios para aparelhos, celulares, capinhas, películas, fones de ouvido e muito mais para você! Gente! Carregadores. Ei, temos aparelhos celulares da Xiaomi, novos e com um ano de garantia. Aparelhos iPhone. É o da maçã. Novos e usados pra você. Vem pra Everaldo Variedade. Tudo em acessórios. Vem, vem, vem. Olha, trabalhamos com assistência técnica em todos os tipos de aparelhos celulares. Estamos há mais de 15 anos no centrão da cidade. Fronteiras, alô Fronteiras. Gente, localizado aqui na rua Ângelo Pereira de Souza, 214. A organização, quem manda no negócio é ele, Everaldo. Aqui você conhece, aqui você confia. Olha o contato aí: 89 99978 5765. Everaldo Variedade, tudo em acessórios, assistência técnica, celulares novos e usados pra você. Vem! Ei! Ei! Na rua Ângelo Pereira de Souza, no Centrão de Fronteiras, Everaldo Variedade! Com imensa gratidão ao povo de Fronteiras, o vice-prefeito do município, Dr. Norberto, deseja um Natal de paz, harmonia e família reunida. Que o ano novo venha cheio de crescimento, bênçãos e novas realizações para nossa cidade. Seguimos firmes, trabalhando pelo bem de todos. Feliz Natal e um próspero 2026. Uma mensagem do vice-prefeito de Fronteiras, Dr. Norberto. O deputado estadual Georgiano deseja que este Natal renove a esperança no coração de cada piauiense e reforce nossos laços de fé e solidariedade. Agradeço a parceria e a confiança ao longo do ano. Em 2026, seguiremos firmes, trabalhando por melhorias e mais qualidade de vida para o nosso povo. Feliz Natal e um ano novo de muita luz, paz e prosperidade. Uma mensagem do deputado estadual Georgiano. Muito bem, cidade, bom dia Fronteiras, bom dia Brasil, para você que acompanha também o programa, curtindo o programa também no Radiosnet, no TikTok, do Naldinho Pereira, TikTok Naldinho Pereira, aí em qualquer parte do Brasil, do mundo, através também do Radiosnet, bom dia. Últimas previsões astrológicas, bom dia para você, de Libra. Olha, Libra, amor, trabalho, família, estarão em foco neste domingo. Para você de Libra, bom dia agora. A você do signo de Escorpião. Olha, Escorpião, o domingo incentivará organizações e você poderá sentir aquela vontade de colocar as tarefas em dia. É para Escorpião. Bom dia agora, Sagitário. Sagitariano, o domingo será animado e divertido. Aproveite para curtir Capricórnio. Para você de Capricórnio, você sentirá o peso e também as forças das próprias escolhas hoje, né? Para você de Capricórnio. Bom dia agora para você de Aquário, signo de Aquário. Aquariano, é o seguinte, a mente ficará cheia de ideias e também de críticas neste domingo. Bom dia para você de Peixes, questões financeiras e também valores que vão ocupar a sua cabeça hoje, neste domingão. Mas não tem... Horóscopo do dia volta no programa de amanhã também, na minha comunicação, o Estação 87, programa mais eclético de todos os tempos, das 8h30 às 11 da manhã, segunda a sexta também, na minha comunicação. E mais uma vez, parabenizando aqui, né, os aniversariantes e missas. E hoje, de aniversário, recebendo os parabéns da Paróquia de Fronteiras. Parabéns aqui para... parabenizando, então, de aniversário hoje, Maria Evânia Ed Oliveira, Maria Alice Souza Batista. Parabéns, felicidades. Tantas já vividas. 28 de dezembro de 2025, chegando na reta final do ano de 2025, vem aí 2026. Ei. Uma vida, histórias que eu contei aqui. Olha aí, Humana Farma. Na Humana Farma, uma linha completa de medicamentos pelos melhores preços que você encontra na Humana Farma. Humana Farma, Avenida José Aquiles de Souza, funcionamento das 7 da manhã às 21 horas. Entregamos o medicamento em sua residência, é só chamar no Zap da Saúde, 8999253115. Repito, 8999253115, Humana Farma. No coração da minha cidade, vizinho ali ao Mercantil Oliveira, Avenida José Aquiles de Souza. Hein? Como é que é? Ah... Olha aí, revisão no retalhamento sobre cupim, limpeza no forro, retalhamento em geral. Chama o rei da goteira, chama ele, Pio Dinês da Favela. Alô, Pio, Pio, Pio, Pio. É o Pio Dinês, é o rei da goteira. Chama no Zap. E ele combate também cupim. 89-99-36-87-24, Zap do Pio. Repete, 99-36-87-24. E aproveite a promoção Panificadora Mestre Chico na compra de 4 salgados, coxinha, pastel, bomba. Você ganha de brinde para acompanhar o refrigerante Santa Mônica Pitulínia. E aguarde, porque vem aí a quarta do bolo. Vamos explicar como é que vai funcionar a quarta do bolo. Panificadora Mestre Chico do Benjamin, na Avenida Landry Salles, no coração da minha cidade. A participação do ouvinte no programa, agora deixa eu ver bem aqui, Cícero Souza. Bom dia, Cícero Souza, em Santa Catarina, curtindo o programa através do TikTok do Naldinho. O Cícero Souza, aí ele tá mandando um alô, mandando um abraço para sua mamãe em Fronteiras, a dona Francisca, lá na Lagoa Seca. Bom dia também ao Tiago Enfermagem, hein? Tiago Enfermagem, bom dia, meu velho. Obrigado pelo carinho. Tem mais participações do programa, vamos aqui ao Zap da rádio. Ó, galera, grava o áudio, manda aí no Zap, que eu jogo no ar. Aqui no Zap da rádio, participando comigo, vamos ouvir aqui, vamos com o nosso ouvinte no ar. Quem está participando comigo, alô, alô, bom dia, só tenho a agradecer por esse carinho maravilhoso. Eita, vamos lá. Bom dia, Tonho. Gostaria de ouvir a música do Roberto, amigos. E você sabe que eu gosto sempre de curtir nos domingos o seu programa. Sim. Aí eu ofereço a meu irmão, Valderi, meu filho, Fernando Matheus, e o Gilvan, e a você. Valeu, Teresina. Obrigado, Teresina, pelo carinho, pela audiência. Tem mais participações no programa. Obrigado, minha gente, por esse carinho, essa audiência magnífica. Alô, bom dia. Nossa, da paz. Hoje eu gostaria de pedir a música de... É Cid Moreno? Já morreu? Desejando aí pra você, Naldinho aí, que está acompanhando aqui pelo TikTok. William Bom, né? Oliveira. Tem um ótimo domingo. E gostei dessa blusa aí, viu? conversa é essa, Tiago? Você tá do Flamengo. Tamo você junto, Tony. Você respeita que essa daqui é a melhor do o melhor do Brasil, viu? Você tem, você tem que trabalhar aqui. Vem pra aqui trabalhar. Você tá trabalhando com o Jota Souza? Você tá no lugar errado. Mas moraria, você tem que vir pra rádio. O bicho parece o William Bond. Homem, rapaz. Tiago, tira aquela blusa velha feia, rapaz. Vamos lá com mais participações. Verde da Esperança aqui, o Palmeiras. Vai aproximando a guarda que a gente vem esbagaçando com tudo. Vamos lá, novas contratações do Verdão. Alô, mais participações? Bom dia, Tona Oliveira. Bom dia. Gostaria de ouvir a música do Roberto Carlos. É... A Distância. A Distância. Querer pra você, desejo um feliz ano novo pra você. Amém, pra todos nós. Bênção e saúde. Ofereço por ao José Unias também. Opa, pra todos nós, né? Agora aí é só love, né? É só love, José Unias, é só love aí com a... É, com a Aparecida. Pensa num casal apaixonado. Mais participações, obrigado, gente, por esse carinho, maravilha. Bom dia, meu chefe. Coloca esse áudio na rádio, por gentileza. Na hora, meu querido. Vai rodar hoje, amanhã e terça. Valeu, Eritson, né? Eritson é o nome? Eritson, da Central Frios? Eritson. Valeu, Eritson. É, da Central Frios. Valeu, meu querido. Na hora, com certeza, rapaz. Atenção, atenção. Nesta segunda-feira, dia 29 de dezembro, e terça-feira, dia 30 de dezembro, vem aí o maior fechamento da Super Central Frios Fronteiras Piauí. Fronteiras e região vão parar para a maior liquidação de 2025. Atenção São Julião, Mandacaru, Pio Nono, Alegrete, Caldeirão Grande, Vila Nova. Preparem-se para comprar barato nessa segunda-feira e terça-feira na Super Central Frios em Fronteiras, na Avenida 7 de Setembro. Entramos na contagem regressiva para o maior fecha-mês, com preços jamais vistos, preços imperdíveis, na Super Central Frio. Aguarde! Aguarde! Aguarde! Aguarde! É isso aí, fecha-mês. Coloca esse áudio na rádio, por gentileza. Opa, meu irmão, Eritson, da Central Frios aí, né? Na hora, meu irmão, é amanhã, amanhã na Central Frios, um show de preços baixos imperdíveis, fecha mês, Central Frios, você não pode perder, amanhã na Central Frios, você de Fronteiras e também São Julião, Pio Nono, né, Campos Salles, lógico, todas as cidades circunvizinhas, Caldeirão Grande, Marcolândia, participando, né, da Central Frios amanhã, nesse fecha-mês da Central Frios, que está, olha, imperdível, né, para abastecer sua despensa, produtos de qualidade, os melhores preços, Central Frios, eu falei, Central Frios, 7 de setembro, no coração da minha cidade, venha conferir amanhã na Central Frios. Tem mais participação, valeu, Eridson, obrigado pelo carinho, pela parceria, tá bom, meu querido? Muito obrigado mesmo, de coração. Vamos com mais participações, tem mais? Logo, deixa eu trazer mais aqui, mais participações. Alô, bom dia. Bom dia, Tona Oliveira. Peço a música de Roberto Carlos, aquela que diz, claro que é Jesus, né? Muito bonito essa música. Luz divina. Luz divina. Valeu, Zeonias, o eterno apaixonado. Ele é igual a Dislau, o eterno apaixonado. Vamos lá, então, trazendo mais música no programa. É o Encontro com o Rei. Obrigado, gente, por essa audiência. Audiência fechada, Leste, Oeste, Fronteira, Leste, Oeste, Sul, Sul, Leste, Oeste. Fecha tudo, Norte, Sul, Leste, Oeste. Vamos lá, então, cidade, bom dia. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri,

99398811. Eu disse J. Souza, Mármores e Granitos. É isso aí, cidade. Bom dia, fronteiras. Bom dia, Brasil. Vamos nessa minha cidade até 11 horas. A pedida aqui é só Roberto aqui no seu programa, no seu Encontro com o Rei. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo, olha aí, atenção, fronteiras e região, o médico doutor Aldo Bem. Doutor Aldo Bem, ele vai atender em fronteiras, terça-feira, às 7 horas da manhã. Terça-feira, atendimento, é terça-feira, dia 30 de dezembro, atendimento com o médico doutor Aldo Bem, a partir das 7 da manhã, lá no laboratório Valdemar de Moura Santos, que fica localizado ali na Avenida Manuel Valério, centro de fronteiras, no prédio onde funcionava o consultório do Dr. Rodrigo Adelmo. Agende sua consulta, a sua ultrassom com o Elkiane. Por trás de um bom diagnóstico, existe uma imagem feita com precisão e cuidado. Cuidado e precisão diagnóstica, Dr. Aldo Bem. Atendimento terça-feira, 7 da manhã. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei, eu... E atenção, fronteiras e região. No dia 20 de janeiro de 2026, dia 20 de janeiro de 2026, tem atendimento com o médico Dr. Rômulo Rego, ortopedista e traumatologista. É no dia 20 de janeiro de 2026, atendimento com o médico Dr. Rômulo Rego, ortopedista. Agendamento de consulta com o Elkiane no fone zap 99763970. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Ó, nessa então, nosso programa que está no ar até 11 horas, a pedida aqui é só Roberto, né? Obrigado pelo carinho, pela audiência. E tem participação do programa. Quem participa comigo, vamos destacando então participação do ouvinte aqui no programa, no seu Encontro com o Rei. A participação do ouvinte. Bom dia, quem está participando comigo? Deixa eu trazer aqui, colocar o ouvinte no ar, participando comigo. Alô, bom dia. Vamos lá então, vai dar certo, lógico, né? Vamos lá então com a participação do ouvinte, agora sim, né? Vamos lá. Alô, bom dia. Caminhoneiro, fez para meu neto lá no Mutirão, a Verbena Ismael, minha filha Manuela. Meu neto, tudo bem para você também. Tudo bom para você. Feliz ano novo para você. Muita saúde, muitos anos de vida. Meu nome é Oliveira, pensamos de Roberto. Caminhoneiro. Aí a participação da dona Vilma no programa, tem mais participações, demais participações no programa. Alô, deixa eu mandar um bom dia aqui, né? Vamos então com mais participações. Né? Bom dia para... Mandando aqui bom dia para Maria Francisca, lá no Açude Barreiras. Maria Francisca e família, bom dia minha amiga. Obrigado pelo carinho, pelos elogios de hoje e sempre, tá bom? A Maria Francisca e família lá no Açude Barreiras. Bom dia! Obrigado pela audiência. Tá bom? E pelos elogios, tá bom? Obrigado então de coração. O importante é que emoções eu vivi. O importante é que emoções eu vivi. Thank you.

Nenê Construções, o baradeiro da sua construção. Materialize seus sonhos. Na hora de pôr a mão na massa, passe primeiro em Nenê Construções. Temos uma linha completa de pisos, material elétrico, hidráulico, cimento Mizu, com o melhor preço da cidade de Fronteiras, Piauí. Argamassa, portas, janelas, madeiras em geral, telhas, tijolos de 6 e 8 furos. Temos também bloco vermelho de primeira qualidade, da fundação até a caixa d'água. Tudo em material de construção com os melhores preços da cidade. Você encontra em Nenê Construções. Estamos localizados à rua Abílio Alves de Souza, saída para Caldeirão Grande do Piauí. Organização Nenê de Chico do Celso. Nenê Construções. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. É isso aí, minha cidade, minha gente querida. Bom dia, o seu programa Encontro com o Rei. Já 11h10 na cidade, 11h10. Eu vou dar mais uma esticada no programa e trazendo a última participação de hoje no programa. Então vamos com as últimas. Deixa eu só passar o tempo, como é que está o tempo agora. Em Fronteiras, temperatura de 31 graus, nada de chuva no momento. Umidade relativa do ar 43%, o que é bom para a nossa saúde, 60%. E a velocidade do vento, 16 km por hora. É o tempo agora em Fronteiras, Piauí, Brasil. Vamos lá com as últimas participações de hoje no programa. Trazendo as últimas de hoje no programa, né? Últimas participações. Alô, alô, alô, alô, bom dia! Bom dia, Tony Oliveira, aqui é o Manuel de Imbaté, São Paulo. Quero pedir a música de Roberto Carlos. Mãe, oferecer para minha mãe lá em Vidal Fronteiras e minha irmã Margarida e todos que ouvem a Fronteiras FM. E para você, Tony Oliveira, que é um ótimo locutor. Tô obrigado, meu irmão. Músicas. Todos os domingos eu ouvo aí a rádio. Continue assim. Eu acho bom demais. Valeu. Valeu, meu irmão. Bom domingo. Valeu, meu amigo. Valeu, Mané. Tudo de bom pra você. Bom domingo. Aí, então. Valeu, eu. Obrigado, eu. Tudo de bom, Bananeira. Você e sua família. E um feliz ano novo. Cheio de paz e felicidade. Você e sua família e todos que fazem a Fronteiras aqui. Da mesma forma, meu irmão. Da mesma forma, pra você também. É isso aí. Da mesma forma pra você também, família. Tudo de bom, meu irmão. Aí, Bater São Paulo. Curtindo sempre o programa através do aplicativo. Rádios Net, obrigado, Manuel Gomes, aí em Ibaté, São Paulo. Valeu, meu querido, um abraço para você. Bom, a última de hoje, né, no programa. E olha, Manuel, vou trazer aí, mandando para sua mamãe, lá em Vidal, Lady Laura. Ok, cidade, bom dia, Brasil. Vamos com as últimas de hoje no programa. Na sequência, encerrando o programa de hoje. O último do ano de 2025. Um menino, e na hora do meu desespero gritar com você, te pedir que me abrace e me leve de volta pra casa, que me conte uma história bonita e me faça dormir. Só queria ouvir sua voz me dizendo, sorrindo: aproveite o seu tempo, você ainda é um menino. Apesar da distância e do tempo, eu não posso esconder tudo isso, eu às vezes preciso escutar de você. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. Conte uma história, Lady Laura, me faça dormir, Lady Laura. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura, me abrace forte, Lady Laura, me faça dormir, Lady Laura. Quantas vezes me sinto perdido no meio da noite,

Alça. Toda noite o brilho das estrelas me traz lembranças suas. Tô largado, louco, abandonado, andando pelas ruas. O que é que eu fiz pra merecer tanto castigo? Por que que você foi se envolver com meu melhor amigo? Em meu amigo confiava, falava o quanto eu te amava. De suas qualidades, do teu jeito, tudo isso a ele eu contava. Eu não queria ser tão humilhado, logo eu que fui tão fiel. Nunca te deixei faltar amor, sempre fiz o meu papel. Nenhum dos dois pensou em mim, veja minha situação. Perdi pro meu melhor amigo e fiquei com a solidão. Vai se arrepender de ter me enganado, de ter me traído. E vai chorar por ter feito tudo que fez comigo. E vai sofrer, quebrar a cara e aprender com as ondas da vida. Toda noite o brilho das estrelas me traz lembranças suas. Estou largado, louco, abandonado, andando pelas ruas. O que é que eu fiz pra merecer tanto castigo? Por que é que você foi se envolver com meu melhor amigo? Em meu amigo confiava, falava suas qualidades, do teu jeito, tudo isso a ele eu contava. Eu não queria ser tão humilhado, logo eu que fui tão fiel. Nunca te deixei faltar amor, sempre fiz o meu papel. Nenhum dos dois pensou em mim, veja minha situação. Vai se arrepender de ter me enganado, de ter me traído. E vai chorar por ter feito tudo que fez comigo. E vai sofrer, quebrar a cara e aprender com as ondas da vida. Quando ele te humilhar, logo depois te trocar. Sua melhor amiga, vai se arrepender de ter me enganado, de ter me traído. E vai chorar por ter feito tudo que fez comigo. E vai sofrer, quebrar a cara e aprender com as ondas da vida. Quando ele te humilhar, logo depois te trocar. Sua melhor amiga, ou sua melhor amiga. Essa é daquela que machuca, Carioca CD. Dona CD, 3 e 7. Evite Bruno DJ. Olha só nessa foto, cara. É ensaiando de barulho, vamos de nós não. Ouvi falar que você tá de namorado novo, mas é só passatempo pra não ficar sozinha, porque seu coração bate por outro cara que sou eu. Eu também soube que você até andou chorando e se maldizendo o que estou fazendo.

Divulgações. Desculpe aí, essa não foi minha intenção. Eu nunca quis brincar com o seu coração. Escuta, mas você chegou. Prazer, eu sou a ex do seu atual. Não me leve a mal.

presente. E é desse jeito que eu te provoco. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, menina indecente. E vai, e vai. E é desse jeito que eu te provoco. Segura, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, segura sem batida. Que fim de ser garante. E é desse jeito que eu te provoco. E o Chance Diz, o moral de Uipaí. Acho que eu levo jeito pra te fazer feliz, então deixa e se embriaga no meu prazer. Vem beijar minha boca, beber mil goles de amor. Assumo, eu amo o gosto doce do seu sabor. Paixão tá forte e traz tanta dependência. Tô viciada em você, como abelha no mel, pedaço do céu. Feliz, então deixa e se embriaga no meu prazer. Vem beijar minha boca, beber mil goles de amor. Assumo, eu amo o gosto doce do seu sabor. Paixão tá forte e traz tanta dependência. Tô viciado em você, como uma abelha no mel, pedaço do céu. Amor.